Qual o texto, Juliano? João, capítulo 14, versículo 1. Amém, irmão? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Santo Deus, essa é a tua palavra. Nós queremos te pedir, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Fala conosco, de forma poderosa, e saímos aqui transformados nessa noite pelo poder da Senhora. Agora eu estou falando que é santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem mais ou menos uma semana que eu tenho refletido sobre algo, e o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito disso, sobre o amor e o cuidado dele para conosco, e o poder que esse amor tem, e as coisas gloriosas e grandiosas que acontecem em nossas vidas e através das nossas vidas, quando nós cremos nesse amor. Jesus estava nesse momento, junto com os discípulos, ceando. João traz uma riqueza de detalhes algumas coisas que aconteceram no momento em que ele ceou com os discípulos, ele institui a Santa Ceia, né? Ele participa da Páscoa, da última Páscoa, que os outros evangelistas não relatam para a gente. E eu queria só contextualizar um pouco o que estava acontecendo naquele momento, né? Os irmãos devem se lembrar que Jesus, ele chega para alguns dos discípulos e diz assim: vá até um determinado local, vai ter um cidadão lá, você fala com ele, o mestre mandou você preparar a sala para a ceia. Algo mais ou menos assim. E aí, a Bíblia diz que Jesus se reúne ali com seus discípulos. Era um momento ímpar. Pelo que a gente lê nos relatos dos evangelhos, dos estudiosos da ponta, o ministério de Jesus público durou mais ou menos 3 anos e meio. Então eles devem ter participado de 3 Páscoas, pelo menos. Mas essa foi a última que Jesus ceou com seus discípulos. E por ter sido a última, o Senhor institui um dos dois sacramentos. Eles me pastor. Você quer aprender com o meu pastor? Um dos dois sacramentos que é a Santa Ceia. O momento era tenso, irmãos. Havia discípulos querendo se colocar como maiores no meio da congregação. Havia uma tensão no período de traição. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus se agitou em algum momento. E é interessante porque era um momento reservado para os discípulos. Jesus havia reservado aquele momento para estar com os discípulos, para estar conosco. O que é que acontecia naquele lugar? Que tipo de sensações as pessoas estavam tendo? O que é que aquele momento significava para a igreja? É interessante que antes de chegar no texto que nós lemos, Jesus, a Bíblia diz que ele tira a sua túnica, se veste com uma toalha, chama os seus discípulos e começa a lavar os seus pés. E durante aquele momento da ceia, Jesus ministra uma série de ensinamentos que seria motivo para a gente passar dias falando a respeito. E quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro, como sempre, muito afoito, né, muito apressado, cheio de opiniões, diz ao Senhor, não, eu peço que vai lavar, não. O negócio é esse, que eu sou o Senhor, eu sou o servo, está querendo lavar meu pé? Irmãos, que lavava os pés, eram os criados, eram os servos. Quando você chegava na casa de alguém, um homem eminente, por exemplo, ele tinha criado servos para limpar os seus pés. As pessoas andavam com sandálias, os pés estavam descobertos, a terra era muito seca. Então, a pessoa chegava com o pé claro, por uma questão de asseio mesmo, naturalmente limpo. Tinha sempre um criado, um escravo, que pegava uma toalha limpa, e com água, lavava os pés das pessoas que chegavam visitando. Então, Pedro, quando se depara diante daquilo, entendendo quem era Jesus, não aceita, não, meu pé não lava, não. E é isso, Senhor. Como naquele outro momento que ele disse assim, que história é essa de morrer? Salva-te! De jeito nenhum, quero que a pessoa salve o Senhor do Israel, o Deus vivo. Isso não lhe cabe. E Jesus ensina a Pedro aos outros, olha, o que eu estou fazendo, você não entende agora. Você vai entender depois, não, agora não. Engraçado, irmãos, é que depois, às vezes o depois de Jesus era depois de muito tempo. Às vezes o depois era só 2 minutos depois. E aí Pedro relutante, Jesus diz, olha, se você não deixar o lavar o seu pé, você não tem parte com isso. Pedro, como sempre, muito apoio e desejou do Senhor, disse, então Jesus me lava todo dia, de cima para baixo. Jesus, Pedro, quem está limpo não precisa lavar a sua pé. Você tomou banho, saiu de sua casa, veio até aqui andando, tem essa parte sua aí que tem contato com o mundo. Aqueles erros que não são intencionais, aqueles pecados que não são deliberados, é isso que eu não posso ter, entendeu? É só essa parte, porque o resto, a palavra já te lavou. Você está limpo porque eu te entrei. E Pedro, então, deixa Jesus lavar os seus pés. E Jesus, como eu disse há pouco, né? Logo depois ele explicou o que é que ele significava. Olha, no mundo as pessoas não falam isso. Lá fora não é desse jeito. Mas aqui na igreja é o maior servo. Se coloca lá embaixo para atender a necessidade de quem precisa. Um tempo atrás, então, eu me estava refletindo sobre o que é a grandeza do grande pastor. Como é que o grande demonstra a sua grandeza? Da mesma forma que o forte demonstra a sua força. Na capacidade que tem de ajudar o pequeno e o fraco. Então é isso que Jesus. Meu Deus, é isso, não, mas eu acho que também isso dá para entender. Quando o maior se coloca para servir, ele demonstra a sua grandeza. A grandeza de Deus nele. Porque essa é a grandeza do grande, ele mostra na capacidade de atender o pequeno. Não de humilhar. Mas também que o Senhor mostra a sua grandeza quando ele abate o soberbo. Aquele que querendo ser grande é melhor que todos os outros, na verdade. E naquela circunstância, irmãos, Pedro se acordando de Jesus e Jesus tendo que explicar para ter feito. Calma, Pedro, não é assim, não, Pedro. Ô, Pedro. Vamos lá, Pedro. Depois de lavar os pés, explicar, ensinar sobre humildade, sobre serviço. Jesus, ele entra num outro assunto tenso também, ele diz, João capítulo 13, tá, irmão? Eu estou fazendo um resumo do capítulo 13 de João. Ele fala que estava chegando o momento que ele seria glorificado pelo Pai, e que ele glorificaria o Pai. Em outros momentos, irmão, Jesus falou sobre essa questão de glorificar, sugerindo a morte. Quando Jesus entra nesse assunto, os discípulos começam a se olhar. Que conversa estranha é essa? Jesus diz, olha, embora vocês estejam limpos, tem um aqui que ainda não está limpo. Mas é para que se cumpra a Escritura. Como Jesus disse assim, olha, não é por incompetência minha, não. Justamente por competência. Porque eu profetizei que seria assim, está se cumprindo dessa forma. Tem um que não está ali. Alguém vai entrar ali. Os discípulos entram naquele estado de tensão, irmãos. A Santa Ceia é estabelecida nessa circunstância, viu, irmãos? Os discípulos se olham, quem é. A Bíblia diz que Pedro olha para João, que estava próximo de Jesus, e faz sinal para que João pergunte a Jesus: quem seria o traidor? Jesus não fez sinal para voz, apenas pede ouvido para João, diz: olha, é aquele para quem vou dar o bocado, não é errado. Eu disse que Jesus morre o bocado e entrega as lutas. Naquele momento, Satanás entra em Judas e Jesus fala ao diabo que está em Judas: vai, faça de pé o que tem que fazer. Quando Jesus fala isso para Satanás, que estava em Judas, os discípulos pensam que Jesus estava mandando Judas de comprar outra coisa. Porque o dinheiro das ofertas que era recolhido para o ministério, para a manutenção do ministério, ficava com Judas, ele era o tesoureiro. Judas sai. Quando Judas sai, Jesus diz: olha, está chegando a hora de glorificar o Pai. E o Pai ser glorificado em mim. Quando Jesus visita, irmãos, pela tensão toma conta do ambiente, irmãos. Até que Jesus, no versículo 33, do capítulo 13 de João, diz: filhinhos, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. Procurar-me-ei. E como eu disse aos judeus, também a vós eu digo agora: para onde eu vou, não podeis vós ir. Irmãos, isso mexeu a cabeça de todo mundo. Quando Jesus disse que ia para um lugar que os discípulos não podiam ir, aconteceu o que Jesus indica no capítulo 1 e no capítulo 14. O coração dos discípulos se turbou, se perturbou, se agitou. Eu pedi uma presença do meu pastor, que eu falo grego, agora. No original, o verbo curvar é o verbo taracho, que corresponde a agitar, perturbar, sujar a água. Fica aquela água que vem com a sujeira no fundo, você mete a mão e a água fica bongada, como a gente chama. Quando Jesus diz: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, os discípulos ficaram perturbados. A pergunta que eu faço é também para nós, irmãos: o que tem te perturbado? O que é que você tem ouvido do Senhor que tem se perturbado? Os discípulos não escutaram isso dos fariseus de hipócritas. Não foram eles que chegaram e disseram: nós vamos carregar o Senhor de vocês. E eles ficaram perturbados. Não. Jesus disse: eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. E aquilo perturbou. Engraçado que eu estava refletindo sobre essa palavra e o Senhor trouxe a minha lembrança ao que o pastor Renato contou para a gente. Eu não lembro se foi no retiro que a gente fez assim, no pensamento, ou se foi aqui, em alguma pregação. Ele contando quando o pai dele faleceu, que o pastor dele chegou para ele e disse: Renato, estou aqui dando segurança, passando segurança para mim. Todos nós, irmãos, temos pessoas na nossa vida, desde a infância, alguém que nos serve de segurança, que é um ponto de referência para nós. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, um irmão mais velho, que é criado por avô, por avó, um tio, não sei. Mas talvez você lembre na sua infância, em algum momento da sua vida, um dia como aquele, por exemplo, em que a chuva estava muito forte à noite, e o relâmpago acontecendo, acabou faltando energia, ficou tudo escuro, e você com medo, e subiu aquela pessoa que era sua referência e dizia assim: ó, fica aqui que eu vou ali. Oi. Qual é a reação, irmão? Eu fui pela perna e não deixei de jeito nenhum. pegou dessa sensação aí, daquela angústia que foi, foi assim que o discípulo se sentiu. O coração ficou perturbado na hora, irmão. Talvez eu e você, quando essa situação aconteceu na nossa vida, a gente tenha reagido como Pedro. Pedro, como sempre, com muita fé, e disse assim: olha, chega para ver se o Senhor para um lugar, eu vou, porque eu morro pelo Senhor. Ele disse que ia ser glorificado, que o Pai seria glorificado nele, sujeito de uma morte, e disse que ele ia para um lugar que ninguém poderia ir. Pedro estava entendendo, e no desespero, irmão, na negação, que não queria acreditar na possibilidade de ficar sem Jesus, ele disse: como até eu morro, eu sou professor. Você deve lembrar também que essa pessoa é referência para você, e a gente é uma referência para outras pessoas também. Mas numa situação como essa, tem gente que se desespera mais, tem gente que se desespera menos. Nada de tipo reagir de uma forma, mas de coração de todos ficou perturbado. E aí Jesus começa o capítulo 14, mais ou menos. Olha, calma, não fica perturbado, não. Creio em Deus. E creio também em mim. Eu estou dizendo para vocês que eu vou para um lugar que vocês podem ir, mas deixa eu explicar. Na casa dos pais tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês que eu vou preparar o lugar. Eu estou indo para lá, para fazer isso, para deixar tudo pronto, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Oi, irmão. Que amor é esse? No capítulo 17, Jesus orando por nós, ele diz: olha, Pai, eu peço para que onde nós estejamos, ele esteja também, para que eles vejam a glória que o Senhor me glorificou. Eu quero eles perto de mim. Quanto cuidado, meu irmão. Eu lembro do pastor Renato no domingo passado. Falando sobre Deus, o mundo que for uma pessoa de Israel, não vai ser muralha que vai proteger vocês de Deus aqui, não. Eu mesmo vou descer, eu mesmo vou proteger vocês. Eu quero uma muralha de fogo ao redor de vocês. Quanto cuidado! Mas às vezes nós nos perturbamos com as colocações que o Senhor faz. Quando Deus usa o pastor, já fala assim: olha, querido, prosperidade não é ter muito, não, é ter pouco. É ganhar mais para poder doar mais ainda. Jesus, peraí, Senhor, não perca o seu coração, não. Tem Deus, tem Jesus. O Senhor vai tratar conosco vários aspectos das nossas vidas, e quantas vezes nós vamos nos deparar com situações em que nós vamos ouvir do Senhor. É perturbar o nosso coração. Mas o Senhor nos chama a atenção para o fato de que nós devemos crer nele e não ficarmos perturbados. Se nós, irmãos, que somos chamados do povo de Deus, somos chamados pelo seu nome, que anunciamos a palavra da verdade, que somos o balaço da verdade, como a Bíblia diz, se nós nos perturbarmos com aquilo que o Senhor nos trouxe, o que o mundo vai encontrar de repente em nós? Mas eu estava falando um pouco, parte do seu trabalho, maneira do seu trabalho, todos nós, cada um no local onde nós convivemos. Se nós nos perturbarmos, quando pensarmos na possibilidade de fazer exatamente o que Jesus nos mandou fazer, o que o mundo vai encontrar de referência? Quem vai ser essa referência? Eu me lembro quando eu fui fazer a cirurgia de vesícula. E eu não lembro o que é que meu pai estava fazendo, irmão, não lembro. Meu irmão não estava aqui em Tabuna, né? Não tinha ninguém para ficar comigo à noite lá no hospital. E eu estava assim, ficando preocupado. Aí eu chamei o pastor, que passou, só correu aqui, o pastor foi para lá: oi, como eu fiquei tranquilo, como eu fiquei em paz. Como foi uma referência? Como aquilo trouxe paz, trouxe tranquilidade. Agora imagina se naquele momento, irmão, o pastor dissesse assim: meu irmão, fica aí que eu preciso ir ali. Oi. Vai pensar na possibilidade da angústia. Mas Jesus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Há um momento preparado na história, irmãos. Um momento glorioso em que nós estaremos sempre com o Senhor. Mateus capítulo 25, depois de falar sobre a parábola das 10 virgens, de falar sobre a parábola dos talentos, o Senhor diz: olha, então o Filho do Homem virá em toda a sua glória com seus santos anjos. E virá a todos que estão na sua frente, aos justos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Para aquilo que foi preparado por vocês, receberem como herança. Esse momento está escrito, irmão. Vai acontecer. Se é agora, se daqui a milhares de anos, isso não importa. O fato é que em um momento isso vai acontecer. E o não se turba o nosso coração, creio em Deus e também nisso. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 1, vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Lá não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem doença, não haverá nada. É só a glória de Deus iluminando a cidade e nós vamos ter outra vida. Paulo diz que mais esperado com Jesus somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. O que nos importa, irmão? Se agora ou depois? Na verdade, para os que estiverem mortos, ele virá primeiro, porque será primeiramente transformado. Nós, os que estivermos vivos, de maneira nenhuma, vamos preceder esse homem. Mas, o que alguns dizem, né? Que os meus olhos têm a perna não há de comer. Ô, irmão, o Senhor tem me feito refletir sobre esse amor, essa maravilha desse cuidado do Senhor. Em momentos de crise, de dificuldade, que o país está passando, pouco importa, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Isso não se aplica só para o fato de que Jesus nos garante um lugar quando nós morremos, não. Mas para todos os momentos de nossas vidas em que nós nos percebemos perturbados. O Senhor tem chamado a crer. Tem que mais uma oportunidade que o pastor traz. Olha, o que você parará do amor de Cristo? Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. A cara de quem trabalha no setor de penhor, né, da Caixa Econômica. É o ser da garantia dentro do seu espírito, e ele habita em nós como uma garantia de que Jesus virá e voltará e buscará e fazer os pacientes com ele. Glória a Deus. Às vezes, diante das tribulações da vida, nós esquecemos disso e permitimos que o nosso coração fique perturbado. Mas não temos coisa aqui nessa noite para nos lembrar. Nós devemos crer no Pai e nele. Substituir a perturbação do coração pela fé, pela crença naquilo que o Senhor prometeu. A rocha na qual nossos pés devem estar firmados. Amém, irmão? Que o Senhor continue nos abençoando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Eu sei que mandaram continuar semana que vem, irmão. Mas tá bom, aleluia. Jesus, eu estou esperando, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos orar, irmão, fica perto aqui. Eu quero fazer algo diferente aqui hoje. Se você tem algo que está perturbando o seu coração, algo que está agoniando, algo que não conseguiu tirar com a fé, mas está apertando, o que esse novo tem que ter para a gente orar? Você pode vir aqui, por favor, vem. Queria que você ficasse do jeito que eu puder, te fazer a gente aqui, meu irmão. Se vocês pudessem me ajudar a falar com Deus, me diga o que é isso. Para dizer que criado, sendo idosos, sendo presbíteros para a igreja, no Santo Mônio, na oração da fé com a moral de tempo. E se algo de vocês tem precisa de cura, confessa. Eu queria que você confessasse para mim. A confissão não é só dos pecados, digamos, sabe? Mas a confissão é também de que alguém que pode me entrar na sua vida. Então, se você crê, eu tenho um pé de coração sobre isso. Senhor Jesus, eu sei. E se não souber, você crê. Que teu Espírito me convença. O Senhor tem uma resposta para minha questão. O Senhor tem um escape para minha angústia. O Senhor tem a cura para minha enfermidade. A minha paz não vem de dinheiro, de saúde, de bem. Eu posso às vezes até achar isso, mas me convence do contrário, Senhor. Me dá essa maturidade de conseguir ter paz no meio das tribulações. Pela condição firme que o meu Redentor vive e que ele já está entrando com a providência. Eu confesso isso, Senhor. Diante do mundo, diante dos Senhores, mas diante do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor me chamou para influenciar, para trazer esperança. E nesse meio a minha dor. Como os apóstolos presos, e sem orar e adorar. Porque isso vai trazer libertação até para outros. Em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando. Vamos chegar à presença com o Juliano, tá bom? Vamos ficar orando. Pode ficar me deixando aí, Lucas, muito bom. Mas continue orando ao Senhor. Thank you. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, Jesus, meu Deus. Senhor. Obrigado pela presença tão maravilhosa aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu Senhor. Que falou com a sua língua aqui agora, Senhor. Ah, Senhor, nós não podemos mudar o nosso coração. Nós temos que crer no Senhor, crer, Senhor. Não podemos crer no que nós cremos, não podemos crer no que nos dizem, não podemos crer nem no que nós sentimos, só temos que crer no que o Senhor diz. E se o Senhor fala, Senhor, para transformar a nossa vida e tantas outras pessoas. Ó Deus, obrigado por esse presente que nos deu esta noite. Obrigado por essa enxurrada de graça e poder que nos deu esta noite. Ó Espírito Santo, a gente vai desistir, acreditando e avisando as pessoas. Não nos deixe fazer o seu bem, isso que nos deu hoje. Não nos deixe perder isso, também a mão do Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, nós glorificamos a tua mão. Nós pedimos, agradecemos, Jesus. Então, nos dando o seu tão real, o seu tão presente. Você está aqui conosco agora, tão poderoso. Então, no dia de leite, você está aqui conosco, obrigado, Jesus. Por amar tanto a nós. Pegar com maravilhosa de Jesus, no amor de Deus, essas falações de poder e proteção, seja sobre vocês, abundantemente, que o diabo não nos roube nada dessa palavra, mas que somente fique a Cristo, que é sempre bem por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que te abençoe, vai te louvar por ti, Senhor, maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, só para nos abrir. Rápido. Amanhã, às 19h30, quem ainda não faz parte do grupo, quem já faz, não vai entender, na casa de Jackson Raquel, eles estávamos juntos na nossa Europa com eles, mas eu sempre digo a melhor coisa para eles. Então você não esqueça de 9h30 lá perto de Lourdes, ok? Você não sabe onde é que foi hoje. Na terça-feira, na casa, o que é na casa de Edmund Chateau, vai ser na casa de Dani e Fabrício. Uhul! Nós falamos deles, estão lá, vindo na casa deles, que legal, meu Deus. Muito bom, muito bom. É a melhor noite que tem, inclusive. E na quarta-feira, na casa de Angelita, tem também no outro ali, no bairro de Fátima. Não chama mais Fátima ali, né? Tem, né? Não faz mais Fátima. E tem que tremendo lá outra de Ana Lucas, que chama Angelita aí. E a Mandinha. Fala o grau com eles, é muito bem, com Deus. E olha o coração, viu, né? Angelica ainda deu um upgrade na sala dela, meu Deus. Está bem agora, viu? Então, glória a Deus. Amém? Na quinta-feira, tivemos o Salmozinho, tá? Vamos estar juntos aqui no nome de Jesus. Uma bênção, Salmozinho, na quinta. E tem Deus que fala conosco, que é um tempo curto, mas como cunhado, sabe? Poderoso. Amém, irmão? Você tem vindo, amém? Tem sido um tempo maravilhoso de Deus e louvo ao Senhor por essa direção que nos deu, gente. É bom até para tudo, porque a gente aprende a convidar as pessoas com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor. Bem, eu queria fazer a vigília na sexta, porque meu pai estava aqui, a gente não teve, mas eu vou. Tá baixinho que melhor, hein? Eu vou dar aula para os pastores da Assembleia de Deus. Ora em comigo. Lá na faculdade teológica, e aí eu não vou poder estar aqui também, não vou estar aqui no domingo pela manhã, tá? Então você pode aproveitar aí para entrar, passear, tá bom? Mas à noite, nós estamos juntos de novo com o curso da Escola Bíblica, perdão, o curso da Escola Bíblica que está em casa às 17 horas. Alguns irmãos estão aqui na pergunta, duas irmãs vieram, mas vou falar para você que na vida a gente está bem, tá? No Rio de Janeiro. Estava lá no sítio, pulou um rio, um galho entrou na perna dele. Mas, graças a Deus, Deus continua, né? E agora está mais experiente. Então, eu fico aqui só mostrando os amigos, né? Mas, correu tudo bem, graças a Deus. E aí, como eu pedi para Daniel falar com o Juliano, ele falou assim: fez um rio interior, né? Ele botou no meu segredo, ele está aqui para a mulher, machucar com o menino, né? Eu fiquei no kit com o pessoal pra ele ir. E aí, posso imaginar que eu estaria aqui, né? Mas tudo bem. Sabe, na semana que vem, se eu não estiver aqui nas 5 horas, por algum motivo, eu vou deixar os slides com os estudantes de psicologia para você, Serginho, porque é sobre. É um módulo de um dos capítulos do curso, que é sobre psicologia infantil. Tá? Então, se você tem interesse, embora não tenha pretensão de pessoa de fato, queira vir, vai ajudar você a uma bem técnica falando sobre as fases de desenvolvimento. Vai ajudar muito a minha professora que está indo, tá? Então, se eu puder essa aula, algum professor. Algum aluno de psicologia da igreja vai dar, tá bom? Mas se não tiver, Deus quiser, se você não tiver aqui agora, é melhor, mas se não tiver no grupo, eu estou aqui com vocês. Do domingo à noite, tá bom, irmão? Amém? Só é pra falar uma coisa, ó. O Natanael, que é aquele irmão que a gente olha e veste, né? Segue mais e traz com ele, tá? Porque a gente manda mensagem, é bom. Mas a gente dá uma carona, não dá pra dar o irmão, o seu irmão, né? Ajuda muito, amém? E o Senhor te abençoe em nome de Jesus e te guarde, tá? Alguma dúvida eu não dei? Ah, amanhã de manhã, conversa com as crianças. Se alguém quiser comigo no atacadão, e nesse contato, muito bem-vindo. Vai carregar o plano. Amém? Eu te abençoe. Temos 8 abraços aí de embora. Lá na paz de Jesus. Ah, só um vídeo rapidinho, ó. Vocês vão ver, a gente está meio bagunçado aqui, porque a gente já colocou o ar-condicionado na sala para todos os menores, tá? Só falta botar a portinha. Vou ver, espero que eu sujaça. E já tem gabinete de atapos. Quase 100%, já botei o ar para poder estar atendendo as mãos, melhor, né? Então, estou muito feliz com isso, até que eu tenho uma agenda mais cheia de atendimento aqui. Isso vai ser bom para mim, bom para a igreja, vai ser maravilhoso, tá bom? Ah, sim, tem um problema sério. Nós temos um problema de água na cidade. Mas nessa região não falta água mais uma semana, tá? Então, eu quero estar no tanque aqui. Eu fiz com o Jackson um projetinho com o Jackson. E em nome de Jesus, eu quero ter esse sangue até domingo. E eu vou ver como a gente vai fazer para fazer isso. Né? Eu sei que todo o trabalho aqui, mas eu vou ver com vocês com a gente para a gente providenciar isso, porque eu uso isso. Tá? Então, se eu for, por favor, com sempre que vocês usam, sempre que eu peço. Porque domingo eu quero estar já acabado isso, de gabinete, salinha e água. Tá bom? Vamos ver se eu vou dar um segundo. Pode continuar nos abraços.